Jimmy Neutron, o menino gênio. Aviso, área militar. Atenção todas as unidades, estamos recebendo um sinal de uma aeronave desconhecida se aproximando do nosso espaço aéreo. Todos apostem. Senhor, olhe isso aqui. Ah, voo comercial? Ah, não. Rápido demais, senhor. Um dos nossos? A Força Aérea não tem nada programado. Então temos um espião. Laranja para Grupo Delta, aguardando contato visual agora. Meu Deus do céu! Oi, que bela velharia! Tô indo! Reator estável, rotação dos motores a 1 milhão de gigajoules. Legal, a gente não explodiu! Que bom! Ah, Jimmy, eu acho que eles querem que a gente encoste. Ah, não temos tempo pra isso, Caio. Prepare o satélite. Tá bem. O que eu faço mesmo? Caio, você vai lançar o satélite. Assim que nós sairmos da atmosfera, só tem que atirar. Ah. Preparar pra deixar a atmosfera! Desculpe pela torrada, querido. Eu precisei fazer no forno. Não encontrei a torradeira em lugar nenhum. Olha só. Esta torrada de forno está ótima, meu docinho. E os ovos estão absolutamente perfeitos também. Ah, quer fugir comigo, querida? Está bem. Mas vamos no meu carro, porque a transmissão do seu precisa de um anel sincronizador novo. Tá bom. Gostei disso aqui. Tenta chamar o Jimmy, ele vai perder o ônibus de novo. Jimmy! Café! Café! Hora de descer! Dum, dum, dum, dum, dum. Desce! Dum, dum, dum, dum, dum. Desce! Subindo! Subindo! Subindo! Ligando foguetes a jato! Agora! Agora! Agora! Ai! Isto era pra acontecer? Vamos lá, pensa, pensa! Museu de cera de ouvido. Pensa! Ideias a mil! Me dá seu almoço! Valeu, garoto! Uau! Não devem fazer isso em casa. Temos que ligar os estabilizadores. Agora uma parada rápida na minha casa. Eu não sei não, Jimmy. Eu tenho que chegar na escola na hora. Além disso, você tem que... Tá, você que manda. Eu não posso dizer isso. Te vejo na escola. Aperte o cinto, Godard. Vai ser uma viagem turbulenta. Estreia na Retrolândia esta noite. Estava demorando. A chaminé caiu de novo. Não foi tão mal assim, não é? Opa. James Isaac Neutron! Eu estou vendo você aí em cima. Quantas vezes já dissemos que você não pode tentar se lançar do telhado? Acho que umas 9. Exatamente 9, mas dizem que a repetição ajuda a desenvolver o cérebro. E o que você acha que está fazendo? Bem, ontem à noite eu recebi uma mensagem do espaço, mas ela ficou truncada na ionosfera. Aí, mãe, eu tive que lançar uma torradeira de comunicação. Ah, quero dizer, um Ora, satélite. Uma e mensagem quando... do espaço? Puxa! Não fique incentivando, Hugo. Jimmy, nós já cansamos de dizer para não conversar com estranhos. Ah, mas mãe, eu tô prestes a fazer um contato com uma civilização alienígena avançada. Não me interessa o quanto eles dizem que são avançados, Jimmy. Se eu e seu pai não conhecemos, eles são estranhos. Estou certa, Hugo? É, exceto os policiais. Eles estão aí para nos ajudar. Ah, você tem que admitir que isso aqui é muito, muito legal. Mas não é seguro, querida. Isso é mal. É. Desativar a calça. Ativagem Givador 2000. Enxaguar. Protótipo de robô barbeiro. Ativar. Ligado. Tadá. Tá demais. Estilo menina. Amarrar sapatos. Ônibus chegando. Até logo, filho. Tenha um bom dia. Oh, Godard, no chão não. Ai, ai, ai. Ei! Espera! Parece a oportunidade perfeita para experimentar o meu super chiclete móvel. Não, Jimmy, não tenta. Não, é muito cedo. Besteira! Toda invenção tem que ser testada. Nerdtron. Pena que alguém já inventou o ônibus. Oi, pessoal. O que vocês acham? Combustão interna é uma coisa tão antiga. Viajar numa bolha é o barato do futuro. Eu acho que as árvores servem de freio. Olá. Jimmy. Oi, Caio. Oi. Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado. Obrigado. É pra isso que eu tô aqui. Puxa, que dia, hein? Olha o lado bom, Caio. O pior ficou pra trás. Proporção na fêmea, proporção no macho. A proporção de cromossomos por fóssil mostra claramente que os dinossauros fêmeas, como esse plesiossauro, eram os mais fortes e inteligentes de sua espécie. Mas isso não é novidade. Bom, gente, depois da aula eu posso mostrar pra vocês que os machos costumavam apanhar das fêmeas com muita frequência. Com licença, a mandíbula em questão do suposto plesiossauro de Cindy era um megalossauro macho, como foi definido no último Congresso Mundial de Paleontólogos. Só que essas pesquisas não foram conclusivas e você sabe disso, Neutron. Acorda! Dona Flora, qual o nível de pesquisa exigido neste trabalho extra classe? sim, bem. Vamos continuar com a apresentação agora, está bem? Esse é Ultra Lord! Sim, esta é a sétima semana seguida que mostra Ultra Lord na sala. Dona Flora, esse aqui é diferente. Essa versão da Vingança Púrpura com punhos possantes e joelhos nucleares é muito rara e nunca foi vista por ninguém, tornando-o altamente colecionável. Nunca foi visto? Então como você sabe que está aí dentro? Né, né. Não! Ei, Timmy, quer ver uma rã? Ah, tá muito legal, Caio. Obrigado. O que está desenhando? Umas mudanças do ciclo do voo do Godard, segundo o protótipo. Protótipo, é? Uhum. Ah, puxa, ficou muito bom também. Obrigado, Caio. Caio! Pode vir até aqui fazer a sua apresentação. Tá bem. Este é meu inalador. Ele oferece alívio imediato para a dilatação dos brônquios inflamados por asma ou alergia. Um toque no botão e... Ah! Ah! Eu tô chegando! Obrigada, Caio. Muito bem. E agora vamos ver... Nick! Ah, sim, Nick! Você chegou atrasado de novo! Ah, não. É mesmo? É, eu demorei um pouco pra imitar a letra da minha mãe explicando o meu atraso. Ah! Sua apresentação, por favor! E aí? Sabe, hoje eu não tô a fim de apresentar nada. Ah, sim, tudo bem. Obrigada, Nick. Opa. Deixou cair isso? Ah, é que o meu lápis, ele caiu no chão. Obrigada. Jimmy, mal podemos esperar outras das suas interessantes apresentações. Pra falar a verdade, eu trouxe a minha última invenção. Vejam o raio encolhedor. Não tô entendendo, Neutron. Tá querendo ficar menor ainda? Muito engraçado. Mas este aparelho foi projetado para encolher coisas enormes como o próprio espaço. Ou, por exemplo, a sua boca. Tamanho de formiga. Socorro! Socorro! Eu tô tão pequena, igual ao cérebro do Jimmy. Que desastre! Pode dar Deus. Crianças, parem com isso! Mais sorte na próxima vez. Droga. Funcionou de manhã. Gostei do seu raio encolhedor inútil, Jimmy. Tudo bem, deve ser algum erro de programação. Ai, meu Deus! Oh. Ah! Para trás! Sai daqui, seu monstro! Ah, não fica assim, Jimmy. Alguns dos maiores inventores de todos os tempos começaram como grandes fracassados também. Obrigado, Caio. Já me sinto muito melhor, eu acho. Fico feliz. Legal. Ei, o parque temático de Retrolândia, olhem só isso! Conheço o Ultra Lord ao vivo! Olhem, é a montanha-russa mais eletrizante e moderna. Eu vou ver o Ultra Lord ao vivo! E também tem um zoológico! Olha só isto! Nossa, eu vou encontrar o Ultra Lord ao vivo! Lhamas e capivaras! Nada disso! Eu vou conhecer o Ultra Lord ao vivo! É, mas eu vou tocar uma lhama! Galera, lhama. Não podemos deixar de ir à grande estreia desta noite! Mas meus pais não vão me deixar sair de noite. É, amanhã tem aula. Ai, caramba, a gente tem que arranjar algum jeito de ir. É a grande estreia. Saiam escondidos. Hã? O quê? Hã? Vocês ouviram, seus manéis? Saiam escondidos. Mas meus pais... Seus pais querem ser crianças pra sempre? Se seus pais não souberem de nada, não vai ter problema. Mas, Nick, sair escondido é uma coisa tão... tão... radical. Que seja, Neutron. Mas só tem uma noite de estreia e todo mundo que é legal vai estar por lá. Oh, O que você acha, Jimmy? Nick tem razão. Só tem uma noite de estreia. Pensa. Bom, de acordo com a revista de medicina de Newville, os macacos são facilmente influenciados por estímulos positivos. Por exemplo, quando ganham uma banana. E como o DNA do ser humano e o DNA do macaco diferem pouco, o mesmo princípio deve funcionar com os nossos pais. Meu pai tem alergia a bananas. Ah, não é banana, é o princípio. Isso se chama psicologia. Só o que precisamos é fazer um agrado. Vamos tentar. Eu ligo pra vocês depois. Nós vamos à Retrolândia hoje à noite. Colar de pérolas 900 e brincos 29. Já sei. Opa, dá licença, dá licença. Algumas ostras. Um pedaço de carvão. Chegando. Obrigado, Gus. Ai, Jimmy. Com licença. Jimmy, é você, filho? Oi, mãe. Vou entrar num minuto. Código de DNA confirmado. Seja bem-vindo, Jimmy. Eliminar cheiro da escola. Odor normal restaurado. Obrigado, Vox. Não há de quê. Aviso. A entrada irá se fechar para manutenção. Obrigado, Vox. De nada. Vem, Godá. Vem, menino. Vem, Godá. Ei, olha o que eu trouxe pra você. Alumínio. Você quer? Você quer? Hã? Senta. Dá uma volta. Se finge de morto. Anotação mental. Consertar problema no programa de obediência. Bom menino. Muito bem, Godá. Vamos ver nossos experimentos. Os hamsters invisíveis estão ótimos, eu acho. É como a planta que come meninas está indo. Ah, ótima escolha, como sempre. Ah, o mais novo refrigerante para arrotar. Ele garante um arroto por gole. Essa foi demais. Nenhuma mensagem? Nenhuma resposta da nossa mensagem por satélite? Puxa, já se passou um dia. Não tava na hora de uma civilização alienígena ter respondido, hein? Tá bom. Vamos lá, Godá. Diga. Um pouquinho de areia. Prontinho. Vamos. Eu sou apenas um pedaço de carvão, mas vou virar um diamante um dia, ah, se for. Jimmy! Oi, mãe. Jimmy, assim você me mata de susto. Ah, me desculpa pelo susto, mãe. E devo dizer que você está muito bonita hoje. Estou coberta de óleo de transmissão. Exatamente. E devo dizer que a sujeira nunca pareceu tão bonita. Tá bom. Então, como foi a sua apresentação? Foi legal. Mas antes, feliz aniversário, mãe. Jimmy, que beleza! Mas, amor, hoje não é meu aniversário. Bom, então o que eu devo fazer com estas lindas pérolas e estes incríveis brincos? Não podem ser verdadeiras. Ah, mas podem sim. E elas são! E todos esses presentes e prêmios fabulosos podem ser seus se você acertar essa pergunta. Por favor, posso ir à Retrolândia hoje à noite? Não, amanhã tem aula. Muito obrigado, mãe. Eu devo dizer... Hã? Você respondeu que não? Sim. Sim! Não. Não? Sim. Sim! Jimmy! Mas todos os meus amigos vão e todo mundo que é legal vai estar lá, mãe. Ah, eu sou legal. Seu pai é legal e você é legal. Mas não vai. Quem sabe semana que vem? Ah, mãe, eu devo ter mais alguma coisa aqui que te faça mudar de ideia. Jimmy, cuidado! Ai, me tira daqui! Não fui eu! Desce já no chão! Jimmy, apaga esse fogo, Jimmy! Muito bem, Jimmy. Essa foi a gota d'água. Eu perdi a conta de quantas vezes avisei pra não brincar com foguetes. Mas, mãe, tecnicamente não é um foguete. Isso é mais uma coisa tipo mochila jato. Eu não quero saber que tipo de coisa é essa. Você vai subir nessa coisa tipo escada agora e seu pai vai ter uma conversinha com você quando ele chegar. Mas não é um foguete. Andando! Mãe... Ah, meu lindo. O rei adora esse bichinho. Adora mesmo. Ele adora. E como adora? Majestade, meu rei. Parece ser um tipo de aparelho de transmissão alienígena. Diga-me. Desde quando deram permissão para que se aproxime do meu trono real sem ser anunciado? Ah, sim, é claro, meu rei. Detone! Eu asseguro que... Espere! Eu perdi essa. Eu posso mandar outro para o espaço? Não. Ah, por favor, irmão. Eu disse não, Ublar. Ah, por favor, por favor, por favor, por favor. Agradeceria se parasse. Por favor, ora, o que temos aqui? Como assistente do rei, eu sou encarregado oficial de tudo que deve ser inspecionado. Tá, tudo bem, tudo bem. Eu cuido disto. Alô? De que galáxia você é? Ublar! Onde está o seu líder? Ublar! Pare com isso! É uma torrada! Ah. Olá, torrada! Eu tenho uma grande admiração pela sua nave. Iniciando transmissão da Terra. Saudações do planeta Terra! Eu sou Jimmy Neutron e vocês são uma forma de vida alienígena. Olha, eu fico feliz pela oportunidade de encontrar com vocês para uma troca de conhecimentos científicos e de fraternidade universal. Este é o meu cachorro, Godard. E isto que estão vendo é o meu quarto. É onde eu durmo. E minha mãe e meu pai, bem aqui. Mãe, pai. Congele a imagem! Eles me deram a vida. Eles parecem deliciosos. A procura acabou! Mas Mas, pai, todos os meus amigos vão estar lá. Eu sei, meu filho. Mas se seus amigos se chamassem penhasco, você pularia deles? Eu acho que não. Sabe, Jimmy. Jimmy. Sabe, filho, deixa eu te falar um pouco sobre os foguetes. Ah, isso é coisa de gente grande, meu filho. Não pode ficar brincando com coisas inflamáveis e que voam. É coisa de gente grande, porque isso é um foguete. E o foguete é uma coisa que voa. Eu espero que a conversa tenha ajudado muito. Ô, filho, a propósito, sua mãe te colocou de castigo. Que peninha. De que adianta ser um gênio se nem sair de casa à noite eu posso? Godá, opções. Peça desculpas. Seus pais te amam. Próxima. Invente uma cápsula do tempo. Fuja para o futuro. Ah, demora muito. Próxima. Construa uma poodle para Godá. Godá, isso é sério. Saia escondido. É isso aí. Problemas radicais exigem soluções radicais. Telefone, por favor. Caio? Oi. Sou eu. Oi, Jimmy. Conseguiu permissão? Não, não consegui. Nem eu. Pelo visto, nossos pais não entendem nada de psicologia. Diz pro Shin encontrar a gente na Retrolândia em uma hora. Vamos sair escondidos. Vamos atrás dele! Vamos pegá-lo! Jimmy está tão quieto lá em cima. Não fomos muito duros? Ah, não, eu acho que não, querida, não. É melhor eu dar uma olhada. Ah, não, não, não. Tenho certeza de que ele está refletindo sobre o que ele fez de errado. Está fazendo isso de forma madura e responsável. Mamãe te pôs de castigo. Toma isso. Ele está funcionando. Muito bem, Godá. Você sabe o que fazer. Bom garoto. Até mais tarde! Jimmy já é um rapazinho? Não se preocupe, minha querida. É, acho que tem razão. Claro. Eu já fui criança um dia. Eu lembro que fiquei de castigo por uma semana e não me deixaram ir na despedida de solteiro do meu melhor amigo. E aí, você fez o quê? Bom, eu saí escondido. Hugo, você não acha que o Jimmy... Ah, não, não. Além disso, como ele ia sair escondido? Não tem como ele passar por aqui e sair pela porta. É verdade. Retrolândia, lá vou eu. Libby! Você está atrapalhando a minha concentração. Olha, preciso de uma campainha que combine com a minha personalidade. Yeah! Eu achei essa mesmo! Me diz de novo o que está tentando fazer. Tai Chi, enquanto eu bebo jato uva. Tai Chi promove o bem-estar, relaxa e rejuvenesce o corpo. Enquanto jato uva... Sendo 98% de açúcar, cria tensão, me dá energia e muda o meu humor. Ah, eu acho que fazendo os dois juntos... eu vou alcançar o equilíbrio perfeito. Uau! É melhor do que no pôster. Senhores, esta vai ser uma noite difícil, pacas, de esquecer. Eu não sei o que é pacas, mas vamos lá! Você promete usar os seus poderes para o bem e não para o mal? Sim, sim, Ultralord. Agora, companheiro, pegue esta Ultra Máscara e conduza a luta pela justiça. Tem alguém com esse garoto? Vai, Caio. Uhul! Eu toquei numa lhama. Uau! Isso que eu chamo de brinquedo! Isso é mesmo muito show, cara! Viram só? Se vocês tivessem ouvido seus pais, estariam em casa e não andando nesse brinquedo irado! Legal, cara! Vai por mim, querida. Ele está bem. Só uma olhadinha, Hugo. Viu? Eu não falei? Jimmy, está acordado, amor? Tô, mãe. Eu tô acordado. Ah, filhinho. Eu e sua mãe só queríamos dizer boa noite. É, e dizer também que amamos você. Ah, filho, eu sei que está chateado. Nós não gostamos de castigar você. Você é um menino tão especial. Oh. Alerta. Desvendando o seu filho superdotado. Segundo este livro, devemos estimular o Jimmy sem sermos tolerantes demais com ele. Que ótimo! E o que ele diz sobre foguetes? Ué, tem alguém na cozinha? Na cozinha? Eu não ouvi nada. Querida, você deixou a luz verde acesa? Jimmy! Jimmy! Você não é o Jimmy! Ah! Hugo! Hugo, está tudo bem? Hugo! A minha calça tá quase seca. Oh, Jimmy, eu nunca pensei que fosse dizer isso um dia, mas quer saber? Aquele Nick não é um cara tão mau assim. Você tá brincando? Ele é um gênio. É, ele é um gênio. Eu não quis ofender, Jimmy. É. Não me ofendi. Sabem, eu acho esse jeito que ele tem de lidar com os nossos pais bem interessante. É, ia ser legal se os nossos pais desaparecessem por um tempo, né? Ah, é. Oh, olhem, uma estrela cadente. Legal, você vai ter que fazer um pedido sortudo. Peraí, o que, que eu posso pedir? Eu ia pedir para que os nossos pais não existissem. A gente ia poder fazer tudo o que quisesse na hora que quisesse. E a gente seria livre, ia poder se divertir o tempo todo. É! Contagem regressiva. 4, 3, 2... Iniciado o lançamento. Abortar missão. Abortar missão. Godard, hora de levantar. Muito bem. Vamos lá, menino. Direto pra cozinha. É! Ei, mãe! Você já comprou uma jato uva? Mãe! Querido filho ou filha, nós fomos para a Flórida para umas férias prolongadas. Com amor, seus pais. É! Meus pais foram pra Flórida também. Muito estranho. E pelo que eu tô vendo, diria que muitos pais também foram. Mas, puxa, todos eles foram pra Flórida? Talvez tenha ido comprar suco, né? Eu não consigo digerir polpa. Eu fico todo inchado. Godard, Procure formas de vida adultas. Foi o que eu pensei. Não tem nenhum adulto em nenhum lugar do alcance do radar. Eles foram embora. A cidade inteira. Nenhum pai. Nenhum pai. Hã? Nenhum pai! Com licencinha. Tô deixando a geladeira aberta. Tô fazendo xixi no banho. Lhama, lhama, lhama. Tô subindo na escada rolante que desce. As roupas não combinam, as roupas não combinam. Eu tô na rua e as roupas não combinam. Ainda tô fazendo xixi. Mais, mais, mais! Bem-vindos à Doce Mania. Banco com bagunça ou sem bagunça? Jimmy! O que vão querer, meninos? A gente quer o que ele está atirando. Ótima escolha. Segura! Não brinque nos corredores! Não me faça pegar o transferidor! Bom dia, Godard. Ai, minha cabeça, que noite. Ai, eu já estou cheio. Eu não consigo comer nem mais. Ai, só mais um. Eu prometo que como mais um e aí eu paro. Mas que guerra? Tem algum sobrevivente? Socorro. Ainda me lembro da minha primeira vez. Manda ver, Jimmy. Eu tenho que ir pra casa. Mamãe e papai já devem ter voltado. Vamos, Godard. Edição especial. Interrompemos esse programa para dar uma notícia especial. Ei, para com isso, Arne. Temos problemas no paraíso. É isso que algumas crianças estão dizendo depois do resultado das comemorações do dia que mamãe e papai sumiram. Fala, Courtney Taylor. O que começou como um dia incrível se tornou um verdadeiro pesadelo. Socorro! Eu não sei preparar o almoço! Eu quero me ajudar! Alguém me ajude! Eu estava brincando na gangorra. E quando dei por mim, já estava caída no chão. E meu joelho tá doendo muito. Relatos de dor de barriga, dodóis e prisão de ventre alcançaram números epidêmicos nessas últimas horas, com pouca indicação de que vão diminuir. E aí a gente queria ver quem conseguia comer mais algodão doce. E eu ganhei! Eu quero a minha mãe! Então, essas são as notícias. Eu quero a minha mãe também. Mãe, pai. Que pais são esses que vão embora e largam os filhos? E eles nem se despediram. Filho, eu e sua mãe só queríamos dizer boa noite. É, e dizer que nós amamos você. Quando você crescer, bom, nós só fazemos isso porque nós te amamos. Podemos todos ir à Retrolândia na semana que vem, nós três. E o meu fabuloso cachorro Godard? Claro, seu fabuloso cachorro Godard também. Boa noite, meu filho. Boa noite, Jimmy. Durma bem. A gente se vê amanhã. Tá legal. Então eles se despediram. De manhã? Ei, espera um instante. Toca essa última parte de novo, só o áudio. Boa noite, Jimmy. Durma bem. A gente se vê amanhã. Ora, por que ela ia dizer isso se eles iam viajar? Venha, Godard, vamos ao teu laboratório. Negativo, foi o que eu pensei. Os traços e as projeções do bilhete não coincidem com a caligrafia da mamãe e do papai. Esse bilhete é falso. O que foi, garoto? Alerta! O scanner espacial de longa distância, ele detectou alguma coisa. Vou me livrar da radiação de fundo e... Olha lá! Um rastro de foguete iônico. Godard, a Terra foi visitada por alienígenas! Tá bem, então é... Eu, você e um cachorro vamos lutar contra uma civilização alienígena, não é? E sozinhos. Ah, mas ele é um cachorro especial, não é, meu garotinho? Sabe, é, da última vez que tentamos, Jimmy, nem conseguimos chegar a sair da atmosfera. Eu sei, mas eu recalculei a intensidade de propulsão e ajustei o motor apropriadamente. Posso consertar. Neutro! Ai! O que é isso? Uma multidão zangada. Em época de crise, os intelectuais são os primeiros a fugir. Olha, eles não parecem zangados. Tá parecendo que eles vão vomitar. Me solta. Você tá se metendo com forças que vão além da sua compreensão, meu amigo. Muito bem, Neutro. A ultra-birração aqui disse que você sabe o que foi que houve com os nossos pais. E aí, Jimmy, tudo bem? Eu não disse que seus pais foram levados por alienígenas. Cadê a minha mãe e o meu pai? Me diz. Eu quero saber o que foi que houve. Godard, mapa estelar 72, por favor. Fica bem. Aqui. Sensores de longa distância detectaram rastros iônicos indicando a rota de onde partiu a forma de vida alienígena que levou nossos pais. Como veem, isso nos leva a algum lugar do sistema estelar de Orion a uns 3 milhões de anos-luz daqui. Então vamos ter que partir na sexta-feira e a gente vai ter uns 2 dias para conseguir o plutônio necessário, projetar e testar os motores e construir nossa frota de naves interestelares. E vamos ter que levar comida. Alguma pergunta? Você tem certeza mesmo disso, Neutro? Bom, os dados parecem sustentar essa hipótese. Nunca duvide dos dados. Tá bom, Neutro. O lance é o seguinte. Você leva a gente até aqueles alienígenas nojentos e aí pode deixar comigo. Vamos trazer nossos pais de volta! Ótimo, Ben. Muito bom. Desce bem devagar. Mais 2 voltas, Emma. Não aperta muito. A adesão da fita está no padrão operacional. O quê? Cindy! Cindy, o que você fez com essa nave intergaláctica? A gente acha que os recantos mais remotos do espaço precisam de um toque feminino. O que você acha, Jimmy? Tá legal, eu acho. Mas acho que estragaram tudo. Ei, Jimmy, esses reatores aqui precisam de varetas carburantes. Qual é, Shin? Não é tão complicado assim. Você só tem que... Na verdade, eu acho que é complicado mesmo. Nada de varetas, Shin. Ah, tá bom. E o toque final. Bom trabalho, pessoal. Estamos prontos para a viagem intergaláctica! Neutron, isso vai funcionar, não vai? É, Jimmy, e se isso aí não funcionar? Vai funcionar! Tem 95% de chance de funcionar. 95%? É. E os outros 5%, Jimmy? Nós explodimos. Mas é uma pequena chance. Escutem, 95% é como tirar um A. É, por mim tudo bem. Eu nunca tirei 95% na minha vida. Vocês ouviram o cara? Parem de chupar dedo e vamos acender essa vela! Godard, Iniciar sequência de lançamento. Por favor, não esqueçam de apertar o cinto e lembrem de manter as mãos e os braços dentro dos veículos o tempo todo. Pessoal, entre em formação. Caio, você tá muito baixo. Anda, sua borboleta Palerma. Não dá pra... Vamos, companheiros, vamos! Segurem-se. Vamos atravessar a estratosfera. Agora a mesosfera. Entrando na ionosfera. Por isso a gente tem tanto medo dessas... É isso aí, garoto. Ativar foguetes a jato. Agora! Funciona, funciona, funciona. Olha, Godard, as maravilhas do universo. Somos testemunhas de acontecimentos celestiais que nenhuma pessoa ou cachorro já viu. É incrível. É lindo. Não é, Nick? É, me acorda quando a gente chegar lá. É, Jimmy. Não dá pra gente trocar de nave daqui a pouco. Ei, eu troco! Esta comida de astronauta não é tão ruim. Isso é pasta de dente, Caio. Pimenta. Ei, o que tá acontecendo? Chuva de meteoros. Vamos sair daqui. Não sabe como eu adoro essas horas de perigo. Ai, ai. Ai. Asteroide a 236.7 graus. Vamos lá! Foi então que os três cineastas encontraram vários galhos nas árvores. Galhos em forma de gente. E a cineasta começou a chorar e o nariz dela começou a escorrer, mas eles não tinham nenhum lenço de papel. Nenhum? Nenhum. E aí, eles começaram a ouvir barulhos assustadores e vozes que vinham do lado de fora. E eles resolveram sair da barraca. Não saia da barraca! Não saia da barraca! Já era, Caio. Eles saíram da barraca e seguiram as vozes, quando, saindo da escuridão, apareceu um... Ah, essa foi demais! Vocês deviam ter visto as suas caras! Eles saíram mesmo da barraca, Nick? Ei, olha, uma gigante vermelha. E aquela é uma anã branca. De anão você entende, não é, Neutron? Ei, Jimmy, qual é o problema? Escuta, caso não tenha notado, não sou exatamente o garoto mais alto por aqui. Baixinho, tampinha, nanico, anão. Isso afeta a gente depois de um tempo. E ano que vem começam os bailes. Que garota vai querer dançar com um cara que parece que ainda está no jardim de infância, hein? Não sabia que a gente já gostava de garotas. Não gostamos, não gostamos, não. Não. Mas um dia, Caio, um fluxo de hormônios que não vai dar pra controlar vai dominar completamente nosso bom senso e nos levar a perseguir a espécie feminina contra a nossa vontade. Não, para de falar nessas coisas, Jimmy. Vai me fazer ter pesadelos. Ei, não se preocupe, Caio. Eu sinto que a puberdade está anos-luz de mim e de você. Olha, a gente não devia ter pedido nada pra aquela estrela, Jimmy. Porque eu tiro foto dos meus pais. Minha mãe sempre me fazia dormir toda noite antes de ser levada por alienígenas. Antes do meu pai ter sido levado por alienígenas, ele lia pra me fazer dormir. Antes da minha mãe ser levada por alienígenas, ela ficava mexendo na minha barriga e cantando. Na, na, nê, nê. O quê? Nada. Por favor, galera. A gente tem que se controlar. Nós vamos achá-los. Os sensores estão indicando muitas cidades avançadas e rastros de energia iônica. É isso! Nós achamos! Eu repito, nós achamos! Nick, chamamos você assim que acharmos nossos pais para que dê uma lição nesses alienígenas. Vai ser moleza. Muito bem, galera. Vamos nessa. Vamos lá! Eu já volto, Nick! Evoluíram tanto que não precisam mais de um corpo convencional. Devem ser uma espécie avançada milhões de anos na nossa frente. Uau! Quando eu espirro, isso parece uma espécie avançada também. Muito bem, vamos por aqui. Por aqui, senhor. Ubla! Estes humanos são tão esqueléticos. Não parecem nada apetitosos. São gostosos mesmo. Eu lhe asseguro, meu soberano. Galen vai ficar muito contente. Os humanos são basicamente água, mas com um centro crocante de ossos. É como estar mastigando. Lá estão eles. O que estão fazendo? O que são essas coisas nas cabeças deles? Tá parecendo algum tipo de aparelho para controlar a mente. Mãe! Pai! Pai! Sou eu, Jimmy. Aqui atrás. Jim, Jim, Jim, James, Jim. Jimmy é o garoto que gosta de voar. É o Jimmy. Oi. Jimmy? Ah, mas que sonho, hein? Ah, o ataque do povo ovo. Bom, eu acho que já vi esse filme antes. Não, pai. Está com um dispositivo que controla sua mente. Tira o seu, pai. Alerta de intruso. Alerta de intruso. Pai, não, atenção. Não, não. Alerta de intruso. Jimmy, seu pai tá parecendo um homem pato. Vamos dar o fora daqui! Vamos lá! Volte aqui! Junte-se a nós, Jimmy! Junte-se a nós! agora se não é o menor exército de resgate. Que lindo! Olá, humanos pequenininhos! Solta a gente, sua bola gorda de gosma! Isso não é modo de se falar com um rei. Ele é gosma real. Umblar? Desculpe, senhor. Eu acho que é justo avisar ao senhor que se não soltar a gente em 24 horas, um exército de especialistas muito bem treinados está pronto para destruir todo o seu planeta. Sério? Sério? Ah, não. Todo o nosso planeta. O que vamos fazer? Você quer dizer este exército de especialistas muito bem treinado? Nick, vem cá, Nick. Não. Nick! Tire essas patas de cima de mim, ô cabeça de ovo! Ah, não fique surpreso. Somos uma raça alienígena avançada. O que você esperava? O que você quer com os nossos pais? Não é o que eu quero. É o que Galien quer. Quem é Galien? Galien é nosso deus, a criatura mais feroz e poderosa que existe. Ah, essas perguntas me cansam. Põe a fita. Olá, e bem-vindos à nossa edição especial de Galien, o deus da fúria. Trazida até vocês pelo rei... Comerciais. Estamos de volta. Se estão nos assistindo, é porque seus amigos ou parentes estão para ser sacrificados para o poderoso Galien, que é uma grande honra, acreditem. E muito doloroso. E os sacrifícios humanos deste ano apresentam uma coisa muito especial. Humanos de verdade. E tudo isso graças a Jimmy Neutron. Saudações do planeta Terra. Sou o Jimmy Neutron. E vocês são uma forma de vida alienígena. Sabe, sem as coordenadas que você nos deu, nunca teríamos encontrado o seu minúsculo planeta. Para um terráqueo tão pequeno, você foi de uma grande ajuda, Jimmy Neutron. Guardas, deixem esses vermes minúsculos nas masmorras, até que tenham um tamanho apetitoso. E tem ao senhor Neutron a suíte presidencial. Quê? Ah, esse brinquedo não é mesmo uma gracinha? Ai, ai, ai, ai, ai! Tirei ele daqui! Tirei ele daqui! Ai, leve esse monstrinho pro laboratório e deixe-o em pedacinhos! É claro, meu grande soberano babão! Afaste-se! Não, não. Afaste-se! Buda! Afaste-se! Então, o Jimmy foi culpado por tudo. Puxa, ele meteu a gente nessa fria. Ei, Jimmy! Seus pais nunca te disseram que não se deve falar com estranhos? Essa é a regra número um. Ah, dá um tempo, pessoal. Parem com isso. Jimmy não queria acabar com nossas vidas, nem que nossos pais fossem comidos por um monstro espacial gigante. Ela tem razão. Nós temos que nos perguntar o que o Ultra Lord faria. Tá, vamos pensar nisso, Shin. Talvez ele ficasse na estante, porque ele é um boneco! Ele não é um boneco, é uma figura de ação e essa é a diferença. Qual é, Nick? Deixa o Shin falar. Talvez ele tenha alguma ideia. O que o Ultra Lord faria, Shin? Bem, no episódio 224, ele fritou o cérebro do Zygote com sua inframente detectora de calor. Foi demais. Sabe, você me convenceu, cara. Essa foi a coisa mais idiota que eu já ouvi! Não. Essa é a coisa mais idiota que você já ouviu. Mas você é muito criança! Por que não me deixa em paz? Você tá ficando comigo porque tá inseguro. Jimmy! Você tá aí? Olha, não liga pra eles. Só estão com medo. Você está bem? Tô. Eu tô bem. Não fique se cobrando tanto. A gente sai dessa. Tá legal. Então, você fez uma besteira. Mas se você ficar se torturando, não vai resolver nada. Sabe, eu era a garota mais inteligente da escola até você chegar. E eu admito que você sabe mais algumas coisas do que eu. Mas eu sei que uma coisa você não sabe. Que a gente nunca vai sair daqui sem você. Então, por que não levanta essa cabeça e põe a sua mente pra funcionar, Jimmy? Nick pode cuidar dos confrontos, mas antes temos que sair dessa cela. Cindy, por que você tá sendo tão legal comigo? Porque tem um monte de crianças aqui que precisa de você. E eu também preciso. Ai, eu nunca mais vou reclamar dos meus pais, eu juro. Nem tivemos direito ao nosso telefonema. É isso! Libby, me empresta o seu celular. Tá bem, mas eu não acho que meu celular tenha cobertura fora do sistema solar. Vai ligar pra quem? Pra um amigo meu. Muito bem, cachorrinho. O Blar vai deixar você em pedaços bem pequenininhos. Ah, muito bem. Ei, me dá isso aqui. Tá legal, eu uso esse aqui, então... Não. Dá pra parar com isso? Isso é meu! Isso não tem graça. Para com isso e me dá as minhas coisas. Vamos, garoto, atende. Ah, ótimo, ótimo. Acho que agora eu consigo. Godard, você está bem? Eu também estou com saudade. Escuta, qual é a situação? Um cientista malvado. Tá legal, eu tenho uma ideia. Me põe no Viva Voz. Perigo, perigo. Você deu início à sequência de autodestruição. Foi mal. Eu estou pondo de volta. Sequência de autodestruição já está em andamento. Não, eu coloquei de volta, está entendendo? Esta unidade irá gerar uma explosão nuclear de 50 megatons em 10 segundos. E agora? Por favor, evacuem uma área de 78 quilômetros quadrados. Obrigado, tenham um bom dia. 10, 9, 8, 7... Ele já foi, Godard. Ótimo. Sintonize o sinal dele e vem pra cá o mais rápido que puder. Parado! Quem está aí? Ai, um guarda! Por ordem do nosso estimado rei Gubot, é um privilégio e uma honra exterminá-lo sem compaixão. Pensa, pensa. Godard, se finge morto! Acho que esse defeito vai virar uma característica, né? Parabéns! Vamos lá, vamos salvar os outros! Bom trabalho, Jimmy! Ei, Cindy! Obrigado. Se um dia contar pra alguém que eu fui legal com você, você vai ficar igualzinho àquele cara. Vamos lá, Neutron! Tá na hora dos ovos mexidos! Me espera aí, Nick! Voltem aqui! Por favor. Tragam os humanos. Finalmente é hora do show! Diversão pra todos! Comecem! Pessoal, um jogo de futebol. Eu acho que não, Caio. Godard, modo binoscópio. Uau, que show deprimente, hein? Estão fazendo nossos pais dançarem tão mal. Não, meu pai dança mal assim mesmo, tadinho. O festival vai começar. Nossos pais vão ser comidos. Ninguém come meus pais a não ser que eu dê essa ordem. Vamos lá. Comecem a incubação. Que bom! Vamos lá, vamos lá. Parado. Ei, que lança legal. Ah, você acha mesmo? Ah, eu também acho. Essa eu lança posso experimentar? Realmente... Não, não, não! Meu herói! É. Vamos! Pega eles, Nick! É. É, você foi demais! Meu herói? Tá legal, precisamos de outro plano. É, de preferência sem o Nick. Sacrifício! Cidadãos de ovos, eu, o rei Gubot V, ofereço a vocês sacrifício! Que galinha enorme! O que a gente faz agora? Pensa. Pensa. Que ideia, Zé Mil? Muito bem, pessoal, prestem atenção. Não temos muito tempo. Eu tenho que chegar na torre de comando. Cindy, Lib, você e os outros mantenham os guardas ocupados até o Shin chegar com a nave. Tá, eu vi a parte da nave, mas você disse que o Shin pega a nave, foi? É, é. Ai, dancei. Escutem, tem uma nave no aeródromo grande o bastante pra levar todo mundo daqui. Preciso que traga ela pra cá o mais rápido possível. Mas eu não tenho carteira de motorista, eu nem tenho coordenação motora. Shin, por que não se pergunta? O que o Ultralord faria? Eu aceito esta responsabilidade, consciente da confiança que você depositou em mim. Galien, hora do jantar. Vamos papar. Comida gostosa. É isso, pessoal. Esses alienígenas cretinos pegaram nossos pais. Tá na hora de mostrar quem somos. Somos fortes, somos invencíveis. Somos formas de vida baseadas em carbono. Quem vai dar uma lição nos caras? As formas de vida baseadas em carbono! O que é isto? Detenham essas crianças! Parem as crianças! Cindy, jato uva! O dragão vai usar a sua cauda! Vamos dançar! Apresentação! Vem cá, você aí! Ai, não consigo enxergar! Socorro, não consigo enxergar! Vocês querem mais? Vocês querem mais? Vão se meter comigo! É, já imaginava. Tá na hora da comida. É a melhor hora. Comidinha gostosa. Pega, garoto! Me dá isso aqui! Volta! Todos de pé! Ei, floresta. Tenho que ir. Neutro. Tá bom, vamos dar o fora. Guarda, vaporize esses pestinhos terráqueos. Rápido, vamos pra saída. Ué, cadê o X? Eu não sei. Peguem eles! Barreira à frente! Valeu, X! É. Sua nave o espera, Capitão Jimmy. Ah! Ah! Opla, me salve! Todo mundo pra nave! Galen, rápido! Seu jantar está indo embora! Temos que agir rápido! Em suas posições. Temperatura do reator perfeita, ligando motores principais. Ô, Jim, começando eu acho melhor a gente ir logo. 8. Para as naves! E alguém pode me trazer um balde? Eles já estão vindo! É hora de dar uma lição nessas crianças levadas. Abre fogo! Muito bem! Quem quer galinha frita? Então, Neutron, agora somos só eu e você. Todos em posição! O Tralord não tem medo de galinhas. Ele não tem medo... Tá bom, ele só tem um pouco de medo de galinhas. Essa nave é lenta, eu não consigo me livrar deles. Mensagem chegando. Liga a tela. Sabe, Jimmy, não vai vencer. Seus amigos e suas famílias estariam seguros em casa se não fosse por um pequeno probleminha. Você. Pequeno? Agora vocês todos vão morrer. Pequeno, né? Vou mostrar pra ele quem é pequeno aqui. Cindy, assuma. Vem, Godar. O que você está fazendo? Essa é uma daquelas coisas de macho? Eu sei que ainda não testamos essa característica, mas, amigo, não temos escolha. Godar, ciclo de voo! Cão malvado. Olha só pra isso. Eu estou achando que ele vem direto pra nós, Ublar. Me lembra de limpar o para-brisa depois. Você pegou nossos pais. Ameaçou o meu cachorro. O minúsculo Jimmy Neutron. Ele parece mesmo meio pequeno e bobão, não é, Majestade? Você atacou meus amigos e ficou curtindo com a minha altura. Pequenininho. Tão, tão pequeno. Tá, eu posso ser pequeno, mas eu tenho um cérebro bem grande. Tamanho de planeta. É? Você não é pequeno. Não dá pra gente esquecer tudo isso e voltar pro seu plano de encontro para a Fraternidade Universal? Por que não? Não vai viver pra contar essa história de Neutron. O senhor não ficou muito bem de ovo estrelado, majestade, eu juro. Orbitando em volta do cabeção do Jimmy. Tempo estimado até a orelha, 7 minutos. É, agora não posso mais te chamar de baixinho. Ah, Cindy, com certeza você vai inventar mais um monte de coisa pra me insultar. Preste atenção. Assim que a gente chegar em casa, a gente vai sair para dançar! Laralila lalala, laralila lalala, lalalala! Ultra pai! Ultra filho! Aí, neutro. Bom trabalho. Hã? Obrigado. É. Eu ajudo a tirar, querida. Mãe, pai, eu devia ter ouvido vocês quando diziam pra não falar com estranhos. Sabe, eu acho que pensava que era muito esperto pra fazer tudo sozinho. Que não precisava de vocês. Mas eu estava errado. Eu amo vocês. Oh, nós também amamos você, Jimmy. É claro que ter um filho gênio nem sempre é tão fácil, mas sempre é muito interessante. Temos muito orgulho de você. E temos mesmo, filho. Não é qualquer família que pode andar numa nave alienígena cortando o universo em alta velocidade a milhões de quilômetros de casa. Nós te agradecemos por isso. E você tem que admitir que isso é muito legal. Podem comer, mocinhos. Ah! Parado! Tudo bem, Caio. É só o café da manhã. Eu sabia. Eu não me lembro dessa marca de refrigerante. Não, mãe. Não, não. Você... Não. Jimmy, é só refrigerante. Mãe, não! Ai, meu Deus. Desculpem. Puxa, lá fora está um calor de rachar. Ah, obrigado, querida. Bom, pelo menos veio do sótão e não do porão. Hugo! Mãe! James Isaac Neutro! Under the dig the situation. Mom bounced out for a week's vacation, and she left the keys to the 500. Was she mine? Why she gon' know? I just get a Benz, a little spin, see what it look like with 20-inch rims. Then I'd be the man in my neighborhood. Well, maybe I shouldn't. Yeah, of course I should. You paying attention cause the plot gets hot. Yo, I pulled the whip up to the end of the block. That's when I saw this dime piece staring in my grill. My diamond rings glaring from the staring wheel. Then she tried to pretend like she ain't noticed Nick. So I blow her a kiss like I know this chick. How do I know you're not sick? You could be some kind of lunatic. Aw, oh, come on, sugar. It's Nick from Nick. Besides, would a lunatic push a whip like this? Nah, nah, come on. They don't understand. Nah, they don't understand. They ain't gonna get it. No, no, if you feel me. Holla all you kids all across the land. I agreed and we were on our way. He was looking real good, so was I must say. Whose car is this? I'm a little curious. So I smashed on the gas, fast and furious. Wasn't impressed with the way he burned rubber. The car phone rang. Yo, who is it? Your mother. On the phone wildin' the way my mom sounded. There was no way to avoid being grounded. I can't believe it, I just made a mistake. Well, parents are the same no matter time or place. So to you all the kids across the land, take it from me, parents just don't understand. Nah, nah, come on. They don't understand.